te agradece. Meu popotão que cê não esquece. Meu popotão que cê não esquece. Bota um funk bom, lua sempre tem. Pra foder chapada e morais também. Eu sinto a brisa, eu sinto love. Se tu senta, sempre tem. Sentada forte e poderosa, vou fazer tu sentir também. Se tu tapa na sua raba, seu bumbum me agradece. Se dá aquela quicada, dentro de você ele cresce. Se o resultado do prazer me deixa louco, quero ver ele escorrer pelo seu corpo. Se dá tapa na minha raba, meu bumbum te agradece. Te dou aquela quicada, dentro de mim você cresce. Se o resultado do prazer me deixa louca, quero ver ele escorrendo na minha boca. Essa maliciosa adora enganar. Ela paga de santa e finge e estuda. Mas se chamar ela colar, você vai ter que se esforçar. Essa rabuda trepadeira, senta, senta, senta. Senta, senta sem parar. Se tu tapa na sua raba, seu bumbum me agradece. Se dá aquela quicada, dentro de você ele cresce. Se o resultado do prazer me deixa louco, quero ver ele escorrer pelo seu corpo. Se dá tapa na minha raba, meu bumbum te agradece. Te dou aquela quicada, dentro de mim você cresce. Se o resultado do prazer me deixa louca, chamou de puta, mas puta é elogio. Tem puta trabalhando pra comprar leite pro filho. Me chamou de puta, puta é meu sobrenome. Se quiser eu viro puta pra pagar meu silicone. Te jogo na cama, cê já tá no ponto. Hoje eu quero te dominar. Pego seu pescoço, te envolvo todo, fazendo você delirar. Eu fico doidinha te vendo assim, gemendo gostoso no ouvido. Quero você todo e a noite toda, por hoje cê fica comigo. Quero sua boquinha me saboreando docinha como chocolate. A cama tá louca, parece um parque. A gente tá no bate-bate. Prepara a delícia, meu fogo não cessa. Eu vim pra tirar sua face. Me solta no calo, pode até um talo. Enquanto tocar e morar. Tu tapa na sua raba, seu bumbum me agradece. Se dá aquela quicada, dentro de você ele cresce. Se o resultado do prazer me deixa louco, quero ver ele escorrer pelo seu corpo. Se dá tapa na minha raba, meu bumbum te agradece. Te dou aquela quicada.